dungeons cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Porque eu sou o Camille. Entendeu? Ah, você começou? Ah. Não, não. Eu sou o Gabriel, mais conhecido como Gabriela. Só que não. E aqui é o Góis e hoje temos um convidado muito estranho. Sim, sim. Gabriel ou Gabriela. Também conhecido como responsável pelo banner do blog. Pelas notinhas, não se esqueça. É, e pelas notinhas das cuequinhas que ficou irado. E nós nos reunimos aqui hoje pra poder falar do assunto que já tá ficando até velho, né, cara? Que é o filme do Hobbit. Velho não, cara, porque ainda tem gente que não viu, né? É, velho porque já deve ter uns 800 milhões de resenhas e podcasts sobre o filme, né? Sim. Como sempre. E hoje a gente vai fazer o que a gente faz mesmo, que é falar rapidinho sobre nossas opiniões. Vamos tentar não dar spoiler, né? Né? Isso aí. E... vai ser um pouco difícil, mas... controle suas emoções, rapaz. Mas aí, dando recadinho de sempre, como é que as pessoas podem fazer pra entrar em contato com a gente, Alvaro? Caso as pessoas queiram mandar e-mail, só... enviar para contato@gmail.com ou acessar o nosso site de cueca.wordpress.com e deixar um comentário lá. É a fanpage do Facebook, que é www.facebook.com/decueca. Isso aí. Beleza. Beleza, então vamos hobbitizar. Isso aí. É nóis. Isso aí. E Pokémon essa porra? Então, já que nós temos um convidado novo hoje, vamos explorar, né? Vamos dar um trabalho pesado pra ele. Gabriel, fala aí pra gente a ficha técnica do Hobbit, uma jornada inesperada. É foda, né? Eu sou convidado e os caras me tratam como estagiário. Ah, cara. Mas vamos lá. O diretor é o Peter Jackson, Ian McKellen faz Gandalf, Martin Freeman, Bilbo, Richard Armitage, o Thorin, Ken Scott Balin, Graham McTavish, Dawalin, William Tischer, Bifur, James Nesbitt, Claro, fala assim. Bifurt? Bitch! Stephen Hunter Bombur, Dean O'Gorman, Philly, Aidan Turner, Keely, John Carlin, Oin, Peter Humbleton, Gloin, Jet Profi, Nori, Mark Hadlow, Dori e Adam Brown, Ori. Entre muitos outros que os nomes são muito complicados, eu não sei. Tá bom. Algoz, fala aí uma sinopsezinha rápida do homem. De que se trata o Hobbit, pra quem não conhece? Então, o Hobbit foi baseado num livro escrito por Tolkien, que originalmente escreveu para os seus filhos, e posteriormente o livro Hobbit foi um prelúdio para os Senhor dos Anéis. Mas o Tolkien não sabia que ia fazer o Senhor dos Anéis quando escreveu o Hobbit. Tecnicamente, o Hobbit conta a história de um Hobbit, Bilbo o Terceiro. Não, é sério que o Hobbit fala sobre o Hobbit? É sério isso? Ah, minha cabeça explodiu, mano. Então, Bilbo o Bolseiro tava lá na boa dele lá, quando chegou Gandalf, o Mago Cinzento, e chamou ele numa aventura, que quem tava organizando era o anão Thorin, que ele quer recuperar o trono dele perdido pelo dragão Smaugham. No caso, ele é convidado pelo Gandalf para completar uma companhia de 12 anões. 13 anões. Se fosse 12, tinha que vir com a Branca de Neve junto, né, cara? Não, Branca de Neve são 7, cara. São 7? É. Caraca, errei. Mais perdido que segue um tiroteio, hein? Puta que pariu. Faz um tiroteio, não, que hoje o bagulho tá tenso aqui. Pra um filho da puta em Dia dos Pais. No melhor, sim. Gostei dessa, vamos dar essa, né? Esses 13 anões fizeram uma companhia pra poder recuperar o antigo reino perdido dos anões. O rei sobre a montanha, Não, o rei Erebor. Em Erebor, a montanha solitária, que foi tomado por Smaug. Então, é o último dragão da Terra-média. O último um dos últimos. O último é o último. Cara, o último dragão da Terra-média, e ele e o Bilbo simplesmente meio que se vê jogado no meio dessa aventura pra ser o ladino do grupo, né? É, só que de ladino ele não tem porra nenhuma. É, ele era tipo um hobbit que só sabia que dormir. Que fumava umas ervas loucas e ficava coçando o saco o dia inteiro. É. Quer vida melhor que essa, pô? E é bom, comia também, né? Tem vida melhor do que essa, cara. Tanto que ele depois ele fica com saudade, né? Ah, cara, mas depois... Ah, isso é um spoiler, mas enfim, deixa pra lá. Continue aí. Mas beleza, aí Peter Jackson, né, que dirigiu os três filmes do Senhor dos Anéis, pra quem não sabe. E por sinal são muito fodas. São muito bons. Há controvérsias, mas pra mim, pelo menos, é muito bom. Se você não viu, assista para esse episódio agora e assista. Compra aqui embaixo esse... o link do... Não, não tem link. Não tem, né? Versão pipipichu. E ele, depois de uma certa relutância, né, ele conseguiu pegar os direitos do Hobbit e fez um filme do Hobbit. Que estreou agora dia 16, né? 14, eu sei porque foi meu aniversário. Estreou no dia 14 de dezembro. Gabriel, o que você achou do filme do Hobbit? Olha, eu sempre gostei de Tolkien. Eu posso dizer que eu sou meio fissurado, assim, sabe? Mesmo não sabendo muita coisa. Eu li Senhores dos Anéis. Que estranho falar isso. Mas eu li os três livros do Senhor dos Anéis. E li o Hobbit. Não li Silmarillion, nem Contos Inacabados, nem nada do tipo. Mas, cara, eu achei muito legal o filme. Muito legal mesmo. Principalmente a arte do filme, cara. Porra, tá muito lindo o filme. Tá muito lindo. Eu não assisti 3D. Eu queria assistir 3D, apesar de me dar um pouco de dor de cabeça. Tem filme sim, em 3D? Tem. Porque eles gravaram em 3D, pelo que eu fiquei sabendo. Não, eles gravaram numa... 3D. Sim. Eles gravaram uma tecnologia lá que tem mais frames per second, alguma coisa assim, daí tipo... É, dá pra ver. A imagem fica mais bonita e tal. Uhum. Diga-se de passagem, esse negócio deu bastante polêmica do... Prêmio Spook. Sem dúvida. Que aqui no Brasil, poucos cinemas têm um mínimo pra conseguir exibir esse filme... Em 3D, como ele deveria ser exibido. Eu e o Algoz tivemos a sorte de pegar a sala que tem aqui, que tem aquela sala, o Algoz, é a única aqui da região que tem. Sério mesmo? Eu acho que é só essa e a do Barra Shopping. Caraca! E uma no Barra Shopping, que tem os freios necessários. Tanto que você vê que a imagem tava parecia perfeito. Parecia que era real o troço, parecia que tava tão chato. Não. É, mas diga de passagem, eu escutei bastante gente falando mal, né, do 3D. Do 3D, é verdade. Falando, isso aqui tá parecendo novela, não sei o quê, vou lá. Então, novela? Como assim? Vamos tropicalizar um pouquinho o negócio aí, então. O 3D, Gabriel, o que você achou do 3D do filme? Cara, eu não vi o 3D, eu vi o normal, sabe? Você viu normal. Como é que você acha que você perdeu alguma coisa por não ter visto? Ó, cara, sinceramente... Bom, eu não sou muito fã de 3D, tipo, eu acho legal, mas só que me dá muita dor de cabeça quando assisto. Ah. Então, mas eu acho que seria muito legal o 3D, né? Eu não fui assistir, mas, tipo, pelo filme que eu vi, sem ser o 3D, tem várias partes que ficaria muito legal sendo 3D, entendeu? Uhum. Eu acho que se eu fosse assistir, eu ia gostar, sinceramente. Alvarez, o que você achou? A gente viu em 3D. É. Eu acho que... É verdade, né, cara? Eu acho que pessoas que sentem dor de cabeça por 3D são pessoas fracas. Eu tô tomando cu, ó, né? Cara, eu sou o cara mais másculo do mundo. Só que não. Só que não, né? Gabriel. Fica quieto aí, Gabriela. Senta lá, Gabriela, vai. Tá, vou ficar quietinho aqui. Então, cara, eu achei a arte do Hobbit fantástica. Uma das melhores que eu já vi até hoje. Quer dizer, tá melhor do que o Senhor dos Anéis. Ah, também, né? Mas assim, eu acho totalmente, sei lá, eu acho que filme não precisa de 3D. Principalmente o Hobbit. Eu acho que daria pra assistir muito bem filme em 2D. Entendeu? Ah, mas os caras colocam pra caça-níquel, né, cara? É, o que acontece? 3D só pra nego ficar jogando negócio na tua cara. Tipo, borboleta voando, pinha em chamas, entendeu? Até que o Amon tomou um susto no meio do filme. Eu acho que o Gandalf ia atacar fogo nele. A filha explodiu, e assim, eu tô acostumado a ver filme 3D, eu acho ridículo as pessoas que se assustam. Mas ficou tão realista a parada, que o cara jogou uma pinha, a pinha explodiu, veio um troco pra ir na direção do rosto. Eu não desviei, porque ia ser muita vergonha alheia. Mas, cara, eu dei um sobressalto, assim, sabe? Eu gostei de 3D, apesar de não ser essencial. Entendi. E, cara, tem que falar da arte também, né? Que a arte, sempre, está... Nossa, a arte está muito linda, cara. Visualmente, eu não tenho do que reclamar do filme. Rivendell parece uma pintura de quadro, cara. É verdade. Porra, cara, e a hora que aparece o Smaug, tipo, destruindo tudo, assim, cara, puta que pariu, muito massa. Claro que ele taca fogo, assim, na entrada de Erebor, assim, que a pedra vai ficando vermelha, assim, parece quente. Puta que pariu, muito massa. Sério, eu não conseguia piscar, na moral. A mão não vê essa parte. É, eu não vi essa parte. Não, a gente tá atrasado no cinema. Não, eu vi o resto. Não, a gente já chegou atrasado no cinema, você viu? É. Eu não vi ainda. Eu vou ver na biblioteca do Paulo Pedro. Tá certo. Mas, no geral, algo acho que a gente tem que ser rápido, que já tomou um tempinho já. O que você achou do filme? Cara, eu acho que os fanboys aí vão ficar um pouquinho putos com a gente, né? Pelo menos comigo, né? Assim, cara, o filme foi uma boa adaptação, o filme é bom, bateu bastante recorde aí de vendas, acho que, não sei se é o filme mais visto, não sei, mas eu sei que bateu bastante recordes aí, se o Ramon poder pesquisar depois. Assim, a arte tá bonita, a idealização da Terra-média continua fantástica. Os atores escolhidos pros anões ficaram foda. O Gandalf também, porra, tirando o chapéu pra ele. Não, sei, tipo, sei, uma galera. Amor e ódio. Os caras, olha o concurso. Como Gandalf, perfeito. Bilbo também ficou bom. Bilbo me convenceu que ele era o Bilbo, cara. Exatamente, cara. Eu esqueci até do ator antes de ator que fez Bilbo Baggins, né? No comecinho, você não viu, mas tem uma hora que ele abre o livro que ele ia começar a escrever, ele acha um desenho dele jovem, assim, muito massa, cara. Muito... Eu gosto de ter visto. Eu vi. Legal. Então, assim, eu vi muita gente falando que, o filme tá perfeito, sei o quê, ótimo, sei o quê. Como eu tava dizendo, o Peter Jackson, ele conseguiu mostrar, né, que o Hobbit, a principal coisa que ele tinha que fazer, era mostrar que o Hobbit... é diferente do Senhor dos Anéis. Ele tem um ambiente diferente, mais de aventura, com humor e assim, com um certo meio infantil, né, em algumas coisas. Pelo menos isso ele conseguiu mostrar, pegou esse espírito do livro, né, que é importante. Sim, porra, mais da maioria, nossa, que imbecil que eu sou. Enfim, tipo, mais da metade da galera, assim, tava no cinema, na minha sessão, pelo menos, era criança, cara. Sério? Tinha muita criança na minha sessão. Legal, cara. Muita criança mesmo. Ficaram berrando o tempo todo, né? É, às vezes um ou outro começava a chorar, ó. Não importa. Que bom, cara. Eu não gosto de criança. Fala da parte ruim, então. Como são três filmes, eu já suspeitava que o pessoal ia fazer uma injeção de linguiça em algumas partes. Que em certas cenas eu achei bastante desnecessário. Algumas cenas extras eu achei bacana, como por exemplo a participação do Saruman, eu achei foda, não vou dizer onde ele aparece. Ai, foda demais. Foi foda. Mas assim, teve cena, porra, tipo aquele Radagast. Aquele o quê? Radagast. Tipo, Radagast aparece no livro, cara. Sim, cara. Aquela pesquisaçãozinha de coelho não foi necessária, cara. Cara, aquilo ali foi ridículo, cara. Aquilo não foi necessário. Foi. Eu achei engraçado, cara. Cara, foi idiota. Ou então aquela ressuscitação de porco-espinho também foi... Ah, cara, eu achei muito engraçado, velho, na moral. Eu não sei se eu acho tudo engraçado, mas achei muito engraçado. Cara, não. Tá de sacanagem aqui, cara. Isso é tipo pros caras convencer as namoradas e assistir, entendeu? Porra, no meio tem uma cena bonitinha que o cara ressuscita o porco-espinho, o Sebastian. Cara, eu odeio ele mais que o Tom Bombadil, cara. Não, só pra dizer, assim, o pessoal falou, ah, não, mas o filme é infantil, tem que ter humor, não sei o quê. Cara, eu li o livro, tem humor? Tem, cara. Mas o Tolkien nunca fez humor ao estilo dos Trapalhões, cara. Né? Nunca. Sim. Fala aí, cara. Não, é o seguinte, eu concordo com o Alan, com o Alvaz. O filme, ele é muito bom, não vou dizer que ele é ruim, ele é muito bom. Porra, cala a boca, cachorro demônio. Porra, demônio do inferno. O filme é muito bom, mas assim, visualmente ele é perfeito, não tem nem o que falar. Mas, cara, muita enrolação, não tinha necessidade de fazer três filmes. Três filmes são pra poder encher a bunda de dinheiro mesmo, porque não tinha necessidade nenhuma. Ah, cara, mas né? Eu vou atrizar. Eu vou assistir os três com muito prazer. Não, eu também vou, não, cara. Bom, mas não tinha necessidade, cara. Negócio de Orc Branco. Sim, eu também sei, sabe? Claro. Momento. Sim, mas tipo, vocês têm que. Tipo, isso é claro que eu, como vocês estão mostrando, é uma parte ruim. Ah, de que é caça-níquel, não sei o quê. Não, tal. Ah, é caça-níquel. Mas como vocês puderam ver, sei lá, vocês assistiram também. Tudo que eles mostraram que tem no livro, eles mostraram, tipo, com perfeição, cara. Pode até ser, mas olha só, não é questão de ser caça-níquel. A questão é o seguinte: ah, vamos fazer três filmes pra mostrar tudo que tem no livro e poder ambientar tudo. Ok, mas se você pegar tudo o livro, você não faz três filmes, no máximo você faz dois filmes. Sim. E olha lá. É, tipo, eu tô pensando, quem não. Enfim, isso não é um spoiler. Não. Ah, é um spoiler, sim, mas foda-se. Eu acho que eles vão pegar o último filme só pra mostrar, tipo, aquela. Eu, finalzinho, não tem necessidade de existir. Sim, se for ver. Fazer um filme inteiro pra isso. Mas tipo, mas eu acho que seria muito legal. Ah, cara, um filme inteiro, 3 horas de filme pra ver, pô, se isso. Pô, claro. Não vale. Não, tipo, eu tô dizendo, tipo, aquela hora que... Ah, não tem como falar assim, dar spoiler, cara. Enfim, tipo, os últimos capítulos do livro pro último filme, digo. Calma aí, olha só. A gente ainda tá no primeiro. É, vamos, tá, foda-se. Esse último. É, que eu tava falando. É, tem muita cena boba demais. Tá bom que o Hobbit é mais bobinho, tem mais humor, mas tem muita coisa que é boba demais. Cara, sabe? É, aquele cena rei Globo. Aquele rei Goblin com o saco, né? Que já tá dela. Porra, os anões. Porra, assim, não sei o que anéis, o Gimli virou alívio cômico. E, porra, ele tá aparecendo no Hobbit que todos os anões são alívio cômico. Cara, são o quê? Alívio cômico. Tem umas cenas muito bobas. Aquela cena lá que eles estão fugindo dos Goblins lá, né? Cara. Parece uma cena dos Trapalhões, cara. Meu irmão, só falta ali o Mussum dando aquela sambadinha pro cara olhar pro peito e dar o tapa na cara. Sabe, eu tava vendo a hora que o Thorin ia pegar um pedaço de madeira feito de sei lá o que, bater na cabeça da pessoa daquela repetição 3 vezes, sabe? Pá, pá, pá! Sabe? cara. É, tu não gostou daquela parte que eles caem da ponte, né? Né? Pô, eu tirei aquilo. Aí, pô, tem um anão que ele parece o Dunga do, da Branca de Neve, que ele usa um estilingue. Porra, ele usa um estilingue. É, todo mundo de espada e ele com estilingue, né, cara? Por que demônios? Que custa, né, cara? Por que demônios um anão vai usar um estilingue? Né, cara? Tem cenas boas, tipo aquela apresentante de pedra lá, que eu achei desnecessária, mas se foi bonita, foda. Ficou bonita, ficou bem feita e tal. Mas, cara, muita enrolação. Sim. Porra, o filme é bom, mas muita enrolação e meio que errado um pouquinho a mão no mundo. Fora isso, cara, recomendo todo mundo ver mais uma vez. Só não vou ver mais uma vez porque meu dinheiro acabou. Gabriel, consideração final sobre o Hobbit. Se indica, não indica? Ó, cara, assistam. Mesmo quem não lê o livro, assistam. É muito bom. Eu assistiria de novo só pra ver o visual do filme de novo, cara. Porque, sério, é muito bonito. Ah, okay. Recomendo, cara. Na moral. Albert. Na moral. Na moral. Albert. Na moral. Porra, deixa eu falar. Albert. Sobre a direção final. Cara, eu também recomendo o livro, mesmo que pra livro? Quem não leu. Eu recomendo o filme e o livro. Pra quem não conhece nada do Senhor dos Anéis. O filme é bom, apesar de ser essas coisas, né? Tenho medo dos outros filmes, do que pode vir. Muito medo quando eles encontrarem o gigante lá. É só pra fazer um OBS, os próximos filmes não vão ser dirigidos pelo Peter Jackson. É, então. Vai ser o Guilherme Del Toro. Eu considero boa parte dos problemas culpa dele. É, vai virar Hellboy essa porra. Então, eu tenho muito medo do que eles vão fazer nos próximos filmes, o que eles vão colocar. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que vão ser bons filmes, né? Assim eu espero. Meu único medo é só o último filme, porque se no segundo matarem os... É. Tá bom, beleza. Enfim, né? Beleza, então todos matarem nós... Matarem o Sebastian, né? Que é o porco-espinho do Radagast, daí vai ficar feio. Verdade. Cara, nem sabia que essa porra tinha nome, cara. Sebastian. Ele fazia começar pra ser a... Cara, eu fiquei tão horrorizado com aquela sequência de cenas que me deu uma dor no coração muito forte ali, cara. Então, todos nós esperamos ansiosamente pelo segundo Hobbit, Desolação de Smaug. Ou a minha desolação também, né? Tanto faz. Desolação do Alboys. Então, Alboys, pra encerrar, eu quero que você diga tchau ao estilo Radagast. Como o Radagast faria pra dar tchau? Cara, sei lá. Meus coelhos precisam de comida. Sebastião está morrendo de novo. Preciso ir ver o necromante. Gandalf, me dá uma erva. É meu tchau, pô. E o cachimbo do Gandalf tem maconha. Tchau. É verdade.